Muito bem, Dr. Francisco Rolo, perguntava-lhe agora, o município já tomou várias medidas para o concelho, também na área social, o município está atento e está a tentar ajudar os munícipes. Sim, o município desencadeou aqui um trabalho de parceria, de rede, para que nenhum cidadão em Oliveira do Hospital ficasse para trás, ficasse esquecido, numa altura em que as autoridades nos convocam todos para ficarmos em isolamento, para ficarmos em casa, para ficarmos num ambiente confinado, com distanciamento social, com saídas muito, muito condicionadas, mas contudo temos de estar atentos à população mais frágil, às famílias mais vulneráveis, particularmente algumas pessoas, alguns cidadãos, especialmente os idosos, que estão em situação de isolamento geográfico, mas também algumas crianças que estão em casa e que estão em famílias com algumas vulnerabilidades, com algumas fragilidades. E nesse aspecto, o município criou uma resposta social em que envolveu as juntas de freguesia e as IPSS, no sentido de que, em articulação com o Gabinete de Ação Social e Saúde e o CLDS, montássemos uma equipa de apoio e resposta rápida para que fosse quebrado este isolamento. Deste trabalho feito no período entre 16 do 3 e do a dados hoje apresentados na reunião do Executivo, entre o período de 16 do 3 a 31 do 3, portanto até ao final do mês de março, já acorremos 77 solicitações, essencialmente para dar apoio de cariz alimentar. Estamos a falar de apoio que foi disponibilizado através do Banco de Recursos Sociais. Muitos dos pedidos vieram através da linha de apoio social, que relembro os ouvintes, os cidadãos podem usar, a linha de apoio social, que é o 238-605-260, e que depois, portanto, será desencadeada a devida necessária resposta. Também temos respondido no domínio da medicação, da renovação de receituário, portanto, compra de medicação, entrega da medicação e renovação de receituário, portanto, esta componente desenvolvida pelo CLDS, pela equipa de CLDS de Oliveira do Hospital. Muito bem, eu agora questionava-lhe, as pessoas então estão a ligar para esta linha de apoio social, 238-605-250, e depois como é feita esta entrega? Há uma equipa destinada para isto, desloca-se então para cada casa dos munícipes, e perguntava também se são os munícipes a ligar ou também se o município está a deslocar-se a casos que já têm sinalizado na Câmara. Sim, sim. Há aqui vários tipos de respostas. Vamos deter em primeira mão, nas pessoas que ligam para a linha. As pessoas que ligam para a linha, a situação é avaliada. Se é uma situação de carência económica, se é uma situação de isolamento geográfico, sem recursos, o município desencadeia a resposta através do Banco de Recursos Sociais, se for ao nível alimentar, e a equipa do CLDS, a designada equipa de apoio e resposta rápida, faz a entrega dos bens, faz a aquisição dos medicamentos ou a renovação do receituário junto do médico de família e entrega. Se forem situações de pessoas que estão em isolamento profilático, ou seja, estão a cumprir medidas sanitárias, se forem pessoas com recursos, a equipa dá apoio, se for numa situação de isolamento, ou então remete para o levantamento que a ADI fez, que com uma lista de espaços comerciais que fazem entregas ao domicílio ou que podemos levantar os bens e entregá-los a essas pessoas. E aqui estamos a falar de pessoas que não têm necessidades financeiras. portanto, há aqui vários níveis de resposta. Aquilo que eu quero, através da Rádio Banova, transmitir a todos os oliveirenses é que todas as necessidades são avaliadas e quando as pessoas não têm possibilidade de sair de casa, seja por questões de aquisição de bens, seja por questões relativas ao acesso à medicação, renovação da medicação ou renovação de receitas, esta equipa trata diretamente com as pessoas e faz a entrega diretamente, vai aos locais. Foi assim na maior parte dos casos. Destes 77 casos. Depois há outros casos de pessoas que continuam a dirigir-se em horário marcado e com intervalos de tempo ao Banco de Recursos Sociais e fazem a renovação do seu apoio alimentar, e aquele que foi entregue foi, por exemplo, um período de um mês, mas aqueles que têm autonomia podem se dirigir ao Banco de Recursos Sociais mediante marcação e é entregue a cada um desses beneficiários que não esteja numa situação de isolamento e que poderá dirigir-se usando sempre a linha para identificar o seu problema. Portanto, há aqui um trabalho conjunto entre a equipa do CLS, a equipa do Gabinete de Ação Social e Saúde da Câmara. E este atendimento, também é importante dizer, é feito entre as 9 e as 17 horas e a partir das 17 horas, através do contacto para mim, porque estamos portanto, 24 horas, o contacto para o vereador da Ação Social, para a vereadora da Cultura, para a vereadora da Educação, a professora Graça Silva, e para o coordenador do CLDS, o Dr. Júlio Mendes. Todos estes procedimentos são feitos em articulação com as juntas de freguesia que habitualmente fazem a detecção dos casos e depois os encaminham, seja durante o dia, seja depois das 17 horas. E até agora, de todos os casos, destes 77 casos que nos foram sinalizados, ficaram todos com a resposta atempada e rápida. Muito bem, vereador Rio, questionava-lhe agora acerca de outro tema. A questão dos lares de idosos está a preocupar o país. Como é que está a situação aqui no concelho? Está uma situação controlada? Há um especial cuidado com as residenciais séniores? Sim, antes de ir isso, também acho que é importante dizer que neste momento, através da linha de apoio social, o Gabinete de Gestão do Covid também está a disponibilizar apoio psicológico. Até agora também acompanhámos 3 famílias e também estamos a monitorizar, através do telefone, 82 famílias com crianças e jovens em risco. Também é importante dizer isto. Relativamente aos lares, temos feito um acompanhamento permanente, de comunicação permanente, com os lares, seja disponibilizando ajuda técnica para a implementação das medidas cada vez mais restritivas em termos de contingência, da criação de alas específicas para pessoas com mais risco e outras pessoas, particularmente aquelas pessoas que estão, e aí é que está o risco maior, são aquelas pessoas que por uma circunstância ou outra tiveram que ter tratamento hospitalar ou que tiveram que se ausentar dos lares. Aqueles que estão a fazer hemodiálise, os hemodializados, temos um trabalho de grande sensibilização das direções e dos presidentes e das direções técnicas dos lares. Portanto, um trabalho coordenado pela nossa equipa técnica para definir alas distintas. É importante que aqueles cidadãos que estão, portanto, em lar, porque há uma parte que eles estavam em centro de apoio domiciliário, ficaram nas suas casas. Há as equipas que dão apoio a estes cidadãos que ficaram em suas casas e que todos os dias têm que regressar às IPSS, e é muito importante que estas equipas que fazem os domicílios não tratem os idosos que estão nas instituições. Portanto, equipas separadas. aqueles que estão institucionalizados. Claramente separar aqueles que fazem saídas temporárias, aqueles que têm que ir que vão a consultas, tiveram hospitalizados e regressam, e particularmente aqueles que fazem hemodiálise semanal, e portanto é importante separá-los. Portanto, temos tido aqui um trabalho de acompanhamento relativamente à identificação de vários riscos, e outra medida que temos implementado é a realização de testes. Em casos suspeitos, temos sido, muito por intervenção do Sr. Presidente da Câmara, temos agilizado a realização de testes Covid-19 para todos estes idosos que estão numa situação de risco, e que, portanto, não limitamos esforços. Há aqui um forte investimento para que mais rapidamente sejam identificados estes casos, sejam encaminhados para os hospitais de referência, não tem sido assim nos covões, para rapidamente identificar se as pessoas estão infectadas ou não. Portanto, é também um trabalho que tem exigido muito da equipa de gestão do gabinete Covid-19, do gabinete de gestão, e também do gabinete de ação social, com contactos, diria, diários às IPSS, a avaliar o estado quer da organização das equipas, quer do estado de espírito das equipas que estão a trabalhar, quer dando conselhos, ajudando a interpretar e a organizar as orientações que a Direção-Geral de Saúde tem transmitido aos lares. Tem sido o principal foco de preocupação do município de Oliveira do Hospital. É aí que está concentrada a maior população de risco no nosso concelho. Muito bem. É uma questão que nos tem preocupado muito. Também por isso, neste momento, e acabo de vir de uma verificação técnica da Segurança Social, a locais, espaços que criámos, espaços alternativos, para receber pessoas na eventualidade de terem que ser feitas evacuações. Temos hoje o espaço do pavilhão municipal transformado num espaço para acolhimento, se houver necessidade de haver evacuação, com 50 camas, com divisórias protetoras. Temos mais o centro de emergência de Travanca de Lagos, que tem 14 camas. Temos mais o hotel residencial do Parque de São João. Ainda hoje falava com o Presidente da Fundação, Albino Mendes da Silva. Temos 50 camas disponíveis e temos mais 70 camas identificadas, portanto, para instalar nos pavilhões da Ponta das Três Entradas, de Lagares da Beira e da Cordinha. Ou seja, ficamos aqui com uma capacidade acumulada de disponibilização de camas, se houver necessidade de evacuação, que é assinalável. A própria Segurança Social, que hoje nos acompanhou nesta verificação das condições dos espaços, validou os espaços, designadamente estes os espaços que fomos visitar. Portanto, são preocupações, e é julgar em antecipação, preparar os espaços para qualquer eventualidade em face do risco, particularmente quando vamos percebendo da parte das autoridades que o mês de abril vai ser perigosíssimo, e estou a citar as palavras do Sr. Primeiro-Ministro, em termos de propagação, em termos de disseminação da infecção por Covid-19. Portanto, acho que estamos todos unidos, estamos todos implicados. Também queria dar aqui uma palavra de reconhecimento e, simultaneamente, de incentivo pelo excelente trabalho que as IPSS têm feito, adaptando-se diariamente a estas exigências, a espetacular colaboração que os bombeiros voluntários de Oliveira do Hospital têm dado à Proteção Civil e ao Gabinete de Gestão do Covid, às forças de segurança que têm policiado e têm feito um grande trabalho pedagógico perante os cidadãos, e um pedido que também queria deixar aos cidadãos, para que, de uma forma serena, de uma forma ordeira, mantenham regras de isolamento, não facilitem. Não é por até ao momento ainda não haver casos em Oliveira do Hospital, não devemos. Nós estamos a atravessar o período mais complexo, mais desafiante, mais perigoso em termos de propagação do coronavírus, da Covid-19. E temos todos ordeiramente ficar em casa, sair de casa quando for de facto, estritamente necessário para questões de aquisição de bens alimentares ou para situações muito urgentes. Acho que nos devemos remeter responsavelmente ao confinamento em casa, ao isolamento, ou ficar em casa é determinante, manter o distanciamento social, não nos aproximarmos de outras pessoas. Os 2 metros de distância uns dos outros é fundamental. E outra coisa que eu pedia, estarmos atentos aos sinais do nosso corpo. Era importante vermos a tosse, perceber se é uma tosse irritativa, se é um sinal novo ou não. Tirar a temperatura. Não custa nada medirmos a temperatura 2 vezes por dia. Estar atentos aos sinais do nosso corpo e, em caso de necessidade, contactar os números que estão disponíveis na página do município e no Facebook, pedir conselhos, pedir ajuda e, naturalmente, recorrer ao SMS 24, que é lá que está a fonte qualificada de informação. Mas também dar esta palavra através da Rádio Boa Nova, que tem sido também um grande parceiro na intervenção e na disseminação dos bons comportamentos, da necessidade de todos nos protegermos uns aos outros. Dizer às pessoas que o município está sempre disponível, está todos os dias disponível, os seus eleitos, Sr. Presidente, os seus vereadores, para a qualquer hora do dia ou da noite receberem telefonemas para podermos ajudar as pessoas. Muito bem. Este é um momento que nos convoca a todos, no sentido de responsabilidade, para protegermos os nossos concidadãos e, acima de tudo, para protegermos vidas, para salvar vidas.